sei viver sem teu amor. Você me dá assistência pra viver. Você resolve os meus problemas, você cura a minha dor. E na luta você faz de mim o vencedor. Foi bom te conhecer e te adorar. Você é mais que especial em minha vida. Você me dá tudo que eu falto, você cuida bem de mim. Você rompe os obstáculos pra me ver feliz assim. E por isso que eu te amo, Santo, Santo. Te amo. E exalto teu valor em todo canto. Me prostrarei pra te servir de coração. De coração. Porque tu és. Santo, te amo. E exalto teu valor em todo canto. Me prostrarei pra te servir de coração. De coração. Porque tu és o Deus da solução. Foi bom te conhecer e te adorar. Você é mais que especial em minha vida. Você me dá tudo que eu falto, você cuida bem de mim. Você rompe os obstáculos pra me ver